Quadras de Música. Música. Música. Everybody get up. Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 178ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quadras temporais ficarão localizadas na estação do ano que atravessamos, o verão. As quadras trilísticas centrar-se-ão no género pop. Aproveitando a dica deixada pelo portal da internet Zimbio, seguiremos a lista de 10 dos maiores sucessos internacionais na música pop no presente verão. Aqueles singles aos quais a maioria das rádios não consegue escapar e terá de incluir nas suas emissões. Foi o que aconteceu na Rádio Antena Web. Iniciamos com Blurred Lines, de Robin Thicke, com a contribuição de Pearl e T.I. e auxiliado por um teledisco controverso. O single lançado em março de 2013 subiu de popularidade quando, à volta de Tik no referido vídeo, algumas modelos surgiram no grande ecrã sem roupa. Malandras, malandras. Uma canção que já originou um processo novo em tribunais, pois surgiu a dúvida em relação à criação da música, que poderá ter sido um plágio de Got to Give It Up, de Marvin Gaye, e da faixa Sexy Ways, do agrupamento musical Funkadelic. Quem sabe, quem sabe. Segue-se um trecho daquele que era, definitivamente, um dos álbuns mais aguardados do ano corrente. Random Access Memories traz novas melodias dos franceses Daft Punk. A voz de Pharrell Williams volta a estar presente no grande sucesso Get Lucky.

Mariah Carey conta com Miguel para voltar ao topo das tabelas de vendas. Baseado numa rede social famosa, o Twitter, é o título da próxima melodia bonito, acompanhado por um asterisco atrás. De The Art of Letting Go, o álbum que já teve 4 datas de estreia previstas, mas ainda não apareceu nas lojas, ouçamos Beautiful. Hop on, back of my bike, let the good wind blow through your hair. What I act like that, and a smile so bright, oh, you're killing me, you know it ain't fair. Televisivos ajudam em diversas ocasiões os artistas musicais. De seguida teremos um exemplo de tal cenário proveniente da Suécia. Comercializado a partir de maio de 2012, Icona Pop vê agora o seu nome ser referido um pouco por todo o planeta, graças à faixa I Love It. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into Adolescentes e a antiga namorada de Justin Bieber, Selena Gomez, desta vez opta por um tom mais ousado e deixa o desafio: anda a buscar ou come and get it. Cyrus tornou-se nos últimos anos mais um dos nomes quase obrigatórios no panorama pop internacional. A jovem antiga estrela de Walt Disney não quer parar de ter sucesso e talvez por esse motivo interprete We Can't Stop. Somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a help? cause we gonna go all night till we see the sunlight. O single, lançado já há mais de meio ano, foi incluído em vários programas televisivos de sucesso em diversos países, como Glee e The Voice. Facto fundamental para a subida nas tabelas de vendas da canção trazida por Zedd e Foxes ou Louisa Rose Allen, intitulada Clarity. Dive into frozen waves where the past comes back to life. Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time. Hold still right before we crash, cause we both know how it ends. A clock ticks till it breaks your glass and I drown. Peace of me, I wish O agrupamento musical seguinte causa loucura entre as jovens do Reino Unido. Poderá não ser a melhor canção de sempre, mas os One Direction cantam Best Song Ever. As colaborações fazem parte, e numa percentagem cada vez mais superior, da música pop. Mac Miller, desta feita, junta-se à protagonista Ariana Grande. O jovem dueto indica-nos The Way. Okay. Second, every hour, do my singing in the shower, picking petals off the flowers. Like, do she love me? Do she love me not? Love me not. I ain't a player, I just crush a lot. Crush a lot. You give me that kind of something, want it all the time, need it every day. On a scale of 1 to 10, I'm at 100. Never get enough, I can't stay away. If you want what I got, it'll cut it every day. You can get what if you need from me. Stay by your side, I'll never leave that. And I ain't going nowhere, cause you're the pizza. So don't you worry, the way you love me. I got a bad boy, nothing in it. feel so fine. I hope you hit me on my celly when I sneak in your mind. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a 10 dos maiores sucessos internacionais na música pop no presente verão, aproveitando a dica deixada pelo portal na internet Zimbio. E uma semana depois, de referência ao grupo fictício Pop, protagonizado por Hugh Grant. Música exclusivamente pop neste programa? Aproveitem, amigos ouvintes. Na próxima semana, teremos outra lista de sucessos atuais, mas inseridos num registro musical distinto. Iremos encerrar com a respeitada e aclamada Lana Del Rey. De seu nome real, Elizabeth Ulrich Grant, A Tristeza de Verão, de Lana, datada de 22 de junho de 2012, sofreu uma transformação graças à intervenção de Cedric Gervais, que atingiu reconhecimento internacional graças à melodia Summertime Sadness. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off. Baby by my heavenly side, I know if I go